Gente, podcast número 50. Olha, ei, há quanto tempo estamos aqui? Parabéns! Eva! Hoje, como vocês já puderam perceber, estamos as três reunidas novamente. Denise, finalmente, quem estava com saudades? Pois Eva. É, vaso ruim não quebra e eu tô aqui. Eba! Estamos aqui hoje para fazer o Prometido Aprofundando sobre o The Voice Brasil, que a gente já estava aí querendo fazer há um tempo, né? E agora chegou a hora, porque essa quarta temporada, não sei se tem muita coisa a ser dita ou não, vamos saber. É, o que funcionou, o que não funcionou, será que esses técnicos têm que mudar, o nível dos candidatos também, a quantas anda. O recorde da temporada até aqui de audiência é de 20 pontos em São Paulo e no Rio tem 24 pontos de média. Também não é dos tempos áureos mais, mas também não é ruim. E aí, garotas, o que vocês têm a dizer? Quero falar uma coisa, quero começar hoje, porque a minha revolta é tamanha. Não, eu tô gostando, enfim, acho que essa etapa tá melhorando, mas, gente... Semana retrasada, eu fiquei com uma raiva de Cláudia Leite. Mas uma raiva. Porque mas eu é porque no programa, ela não deixava ninguém falar. As pessoas falavam. Teve uma hora que até Carlinhos Brown se irritou com ela, que ele fez um. Ficou meio. Foi meio ríspido com ela. Que ele ainda falou assim, eu deixo todo mundo falar, não interrompo ninguém. Porque, gente, ela tava. E umas piadas sem graça, umas coisas sem graça. Eu fiquei com ódio dela, assim. E eu não tenho ela ódio tava dela, Faustão, não né? dela. Não sei, ela tava insuportável. Ela tava uma coisa querendo chamar atenção mais que todo mundo. Eu não entendi nada. Eu fiquei revoltada. Essa semana passada ela já melhorou um pouquinho. Deve ter chamado, tomado uma chamada, né? Eu espero. Mas deu a pedrada da Lupus, né? Que ninguém merece. Qual foi essa parte? Eu não vi, não. Porque tem uma candidata lá que tem lupus, né? E aí ela, sem tato nenhum, em vez de falar qualquer sim. coisa assim, ela falou, ah, é bizarro ter lupus, né? Tipo... Sim, sim, cala a sim. boca, Cláudia foi, Leite. Foi tipo, cala a boca, Cláudia Leite. Exatamente. Enfim, eu né? Não vi essa parte. Ao vivo tem dessas coisas. Ao vivo tem dessas coisas. É ridícula, gente. Eu nunca vou deixar de falar. Pode cantar bem, pode ter... A gente não tá aqui, pelo menos eu acho que vocês também não... Falando do profissionalismo de Cláudia Leite, né? Estamos observando ela enquanto jurada do The Voice Brasil, que é uma coisa completamente diferente. Então, ela é uma mosca de ruim, sabe? É muito ruim, ela fala coisas impróprias, em momentos completamente tortos. Ela é muito ruim e ela se acha engraçada, o que é a pior coisa da face da Terra. Uma pessoa que não é engraçada se achar engraçada. Ai, gente, essa edição eu tô revoltada, sinceramente. Que edição ruim, né? Eu tô achando péssimo tudo. Os técnicos, os candidatos, tá tudo ruim. Não, tudo. E é um puxa-saco pra cá, um puxa-saco pra lá. Ai, gente, é, fala aquela, sério. E os candidatos tudo meia boca e eles falando, ai, que coisa maravilhosa, que sensacional. Ai, me poupe, né? E vocês viram que teve uma citação lá que Lulu Santos fez, que ela falou como se fosse do Pequeno Príncipe, só que não era. Aquilo foi ridículo. Gente, como assim? Tipo, gente, vamos pensar antes de fazer, né? De falar, pelo amor de Deus. A rainha velho. Dos foras, né? Nossa, né? Total, tá gente. Ela é total sem noção. Os fãs que não me perdoem, porque eu falo o que eu quero, a hora que eu quiser, ela é total sem noção, certo? Total. Eu acho que cantando fica melhor. E ninguém tem que pedir perdão pra nada, porque cada um tem direito de ter sua opinião, ninguém tá ofendido a pessoa, Cláudia Leite. Como técnica, realmente, gente, já deu, né? Como técnica não dá. Ela em programa ao vivo não serve para programa ao vivo. Ela não tem feeling. Ela não é boa. Ela não sabe lidar com aquilo ali. Não entendeu? Sabe. Então, não sabe. Na minha opinião, infelizmente, já deu. Já Bom, deu. Tomara que troquem essa titica aí. Enfim. Eu espero que troquem todos ano que vem, sinceramente. Só fique Lulu Santos. É o único que se salva. Eu opto ainda por Lulu Santos, assim, Michel Teló, gente, o que foi Michel Teló? Tava demorando, eu ia fazer a pergunta agora, porque eu falei, Drix, eu até imagino o que ela tem a dizer de Michel Teló, quero ouvir Denise gente, depois. O que foi Michel Teló? Eu quero que vocês me digam. Denise, por favor. O que foi Michel Teló pra você? Pra ninguém falar que eu sou chata, o que foi Michel Teló pra você? Eu tô assim, não tô entendendo, na verdade. Então, eu tô com uma interrogação grande na minha cabeça. Porque, Michel, fale um pouco, nossa, emocionei, tô arrepiado. Você realmente foi muito bem, transmitiu uma energia muito boa. Então, é isso que ele comenta sobre as pessoas? É uma decisão muito difícil, bicho. É muito difícil decidir. É muito difícil. E você não desafinou. Eu não devo entender nada de música, porque eu vejo a pessoa desafinar. Não, você não desafinou nada, você foi uma pessoa muito boa. Ele só sabe falar se a pessoa desafinou ou não. O resto, tecnicamente, ele não sabe, né? Aquela Adina mesmo, aquela mulher tem um ovo na boca e eles falando que aquilo era maravilhoso, pelo amor de Deus, né? Gente, eu pergunto, Camila Boto, o que foi Michel Teló? Ela travou nessa. Por favor, Camila Boto. Não, a gente quer ouvir de você também. Gente, é claro, peraí, eu tô com medo de vocês. Michel Teló, assim, né? Então... Não tenha meio tempo. Não é medo, não. É que realmente eu não tenho o que dizer. Eu tô decepcionada com essa quarta edição do The Voice Brasil, porque assim, eu sou uma fã do programa. Eu acompanhei sempre desde o primeiro. Eu via todos, assim, adorava tudo. E essa quarta temporada, gente, nada funciona, nada tá bom, sei lá, a direção tá perdida, os candidatos estão uma bosta. E os técnicos, Daniel, pelo amor de Deus, volta. Porque não dá, não sei. E ele veio somar a coisa toda que já tá ruim, entendeu? Acho que Cláudia Leite e Brown são um saco todos dois. E pioraram mais ainda. E eu acho que Michel Teló veio coroar pra, tipo assim, tá uma bosta mesmo, vamos coroar aqui e acabou, sabe? Olha, é isso que eu quero dizer. Pra uma pessoa pedir a volta de Daniel, já não era muita coisa. Mas era bem melhor, viu? Mas era bem melhor. Hoje em dia, olhando a distância, era bem melhor. Né? Enfim, a minha opinião, né? Michel Teló, gente, enquanto jurado, é uma merda, sabe? Enquanto jurado, são dois palitos, assim, sabe? Parados, o cara, ele só sabe rir, entendeu? Ele só sabe rir. A analogia da pessoa, são dois palitos enfiados numa cadeira. Ele só sabe rir, ele só sabe realmente o que Denise falou, desafinou, não chegou na sua nota, chegou na sua nota, não... enfim, cara, o cara é péssimo, ele não sabe ter a gentileza de Daniel, ele não sabe para que eu comente sobre Daniel, que também para mim era uma droga, enfim, cara... É porque tá muito ruim. E eu não sou uma entendedora, eu sou uma leiga eu falo em técnica musical, né? Uhum. Nessa coisa. Eu sou uma leiga, gente. Somos leigas, nós três. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, que merda, Michel Teló. Gente, na época dos ajudantes dos técnicos, Alexandre Pires deu uma aula, sabe? Pra todos eles, na minha opinião. Porque Sim. ele sucinto, sério, muito sério, mas falando coisas muito coerentes, muito boas. Uma prova que, pra saber de música, não tem ritmo, né? Não tem estilo. Você sabe de música e pronto, assim. E ele foi muito bom. Pra mim, ele deu uma aula. Sim. Fora a cortina que ele vestia, eu gostei muito também. Agora, Luísa Posse também, né? Falei de Luísa Posse, gente, por que não manter Luísa Posse como técnica principal, né? Junto com Pires, né? Não entendo, gente. Até aquele menininho do X0 lá. Alexandre Pires foi tão bem, né? Eu gostei dele. Sabe, por que não manter? Eu não entendo isso. Eu não consigo entender. É como se Brown e Cláudia Leite trouxesse mais sei lá o que pro programa. Eu não sei. E os candidatos foram uma droga, né? Nossa, eu tô achando péssimo. Gente, eu achei que nessa etapa até melhorou, viu? Na primeira etapa eu achei bem pior. Então, não, as ao vivo estão mais... Deu até uma melhorada, mas ainda assim tem muita gente ruim ali, viu? Tem muita gente ruim, mas eu tenho que falar bem de uma menina, assim, que eu fiquei, cara, não é emocionada, mas eu fiquei assim, caramba, foi Alice Tirola, eu não sei se eu tô falando direito o sobrenome da menina. É, Tirola. É, que cantou Skyfall. Sim, também. Né, pra encarar uma Adele. Nossa, ela não imitou a Adele, né? O que foi mais bacana. Ela foi no barato dela. Gente, foi emocionante. Emocionante aquela menina. A Nick, eu não vejo nada na Nick, mas é porque ela vem do mundo da música eletrônica, né? Então ela tem muita, muita gente por ela na música eletrônica também. Então eu acredito que vá muito além um pouco. Não, assim, não vejo mais ninguém, juro pra vocês. Eu fico com até então eu fico com a Aline. Alice, perdão. É um pouco o retrato do que tá a música hoje em dia, né? Música brasileira, assim. É tudo mesmo um perfilzinho, aquele pessoal do sertanejo, bonitinhos, com topetinho. E olha que eu amo sertanejo, viu, gente? Não tenho nada, pelo amor de Deus, eu amo. De verdade. É, uhum. Pra me divertir é maravilhoso, não paro pra ouvir, mas eu amo sertanejo. Mas é o mesmo perfil, não tem nada diferente, uma voz diferente, um repertório diferente, sabe? É aquele perfil que já tá dando certo, parece que já estão apostando nisso mesmo, e aí vamos continuar nessa vibe. Acho que podia ter um pouquinho mais de ousadia. Mais do mesmo, eu tô achando muito ruim essa edição, realmente, pra esquecer. Vamos ver se ano que vem dá uma melhorada. É aquilo, eu acho que vão manter, né? Porque o que foge do mais do mesmo, como você falou, Camila, é uma banda suricato da vida que é do lado de Fernanda. Como é que é? De Fernanda Toda Linda. É o que foge, né? Do mais do mesmo. Então, não vão deixar entrar esse tipo de coisa no The Voice Brasil, senão descaracteriza. Então. É o que a gente vai ver, sinceramente. Não vejo futuro pro The Voice Brasil por muito tempo. É, eu espero que pelo menos os técnicos deem uma mudada, né? Porque eu acho que já dá uma renovada, já dá um gás novo se começar a mudar, né? Isso que eu ia falar, já mostraria uma disposição para mudança. Não adianta mudar um só também, né? Tem que mudar várias pessoas ali. É, eu acho que só Lulu Santos. Lulu Santos realmente sabe o que fala, quando fala. Se tivesse uma dupla que dá certo, tipo Adam e Blake, beleza. Exato. Mas como não tem, mas tá, gente, muito longe de ser. Ah, não tem, nunca vai ter, então vamos mudar, ver se dá certo. Esse negócio também, esse jogo de interesse, de contrato, de não sei o quê, de virar tem muito, queridinha da emissora, fala muito, sabe? E aí a gente acaba ficando refém dessas coisas e vendo sempre as mesmas coisas. Eu fico triste com isso, porque realmente deixa a gente vendo sempre as mesmas caras. O pior do que isso é a gente ter que aguentar Brown de novo depois no The Voice Kids, né, gente? Pois é. Não é, não entendi nada também. Puts, mas parece bem. Que não tem artista no Brasil, né? Né? E bons, né? Com qualidade de opinião, né? Também. Enfim, vamos esperar por Ivete Sangalo e Vitor e Léo, né? Amém. Vitor e Léo é ótimo. Quem é Vitor e Léo ou é só Vitor ou é só Léo, gente? São Vitor e Léo, vai ser uma coisa só. Não sei como vai funcionar vai isso. Vai ser uma coisa só, ela parece que é uma pessoa só. Vai ser uma coisa só. Entendi, mas dupla sertaneja acaba virando uma coisa só, né? Mas eles têm cara. Ah, minha filha, aqueles dois homens não são uma coisa só, não, viu? As duas coisas são bem importantes. São bem importantes. Não estou menosprezando ninguém. Eu tô falando que a gente às vezes acaba chamando os dois igual. Gente, Léo, agora então que deu pra usar aquelas camisas todas abertas, com aquele peitoral de fora. Ai, vamos pular essa parte. Ai, mas sabe que eu prefiro o Vitor? Ai, os com dois, certeza, qualquer um também. Dos dois. Eu prefiro o Vitor. Léo. Não, eu suporto não, o Léo. Não, não tô dizendo não, eu não gosto da beleza dele, não acho bonito. Eu gosto, mas eu gosto mais do Vitor, a beleza do Vitor, engraçado. Eu sempre gosto do menos olhado, entendeu? Assim, entre aspas, menos olhado, né? Acabo de saber. Ah, mas ele nunca foi menos olhado. Não, eu acho que o Vitor sempre foi bem olhado também, com aquela poesia toda dele ali. Eu acho ele charmosíssimo, enfim. Vamos em frente. Enfim, né? A gente tava falando de The Voice. Ah, eu acho que tô preferindo esse assunto. que o The Voice realmente está difícil. Que foda. Que horror. Enfim, eu não consigo nem destacar nenhuma cantora, nenhum cantor, sinceramente. Ninguém me chama atenção. Eu só destaco realmente a Tirola por causa de Skyfall. Ela me mostrou, assim, até então foi a única música que ela... Caramba, eu parei, fiquei olhando e, putz, nossa senhora, né? É, sinceramente. É, mas pra mim também não... Nada demais, não. Esperar acabar, né, gente? É o que resta. É o que resta, né, gente? Vamos todos comprar o como é que é? O CD novo de Adele, por favor. Uma caixinha de... Todo mundo falando muito bem, né? É, vim junto uma caixinha de Prozac e uma de Rivotril, tá, queridos? Agora... Ela é a... como é o nome? Pablo, né? Do Internacional. Pablo Gourmet. Não, sofrência pura. Total. Sofrência pura. Pablo Gourmet, ela. Fale, Camila. Agora, falar de coisa boa, preciso fazer um PS aqui. A escolinha do professor Raimundo, gente, tudo de bom. Não, tudo não, de bom, né, gente? Tudo Falei de bom. Falei mal e me dei mal. Tudo de bom. Seu peru, tudo realmente. Seu peru é bonitinho pra mim, nossa senhora. Não, é difícil, né? Fora, eu fiz esse texto pro Feminine Além. Fora Ellen Roche, que nada acrescentou, é. Ah, é? Mas só pra fazer o tipo ali. Nossa, não dá pra tirar muitos, né? A gente tira aqueles que a gente realmente... Até aquele menino que eu falei, Rodrigo Santana, que tá em... Sim. Dia vai ser ascensorista de elevador, de tudo que ele tá, né? Ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Então, assim, não dá pra tirar. É grande sacada. Grande muito bom. Opinião. Também gostei muito. Eu achei bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Vale a pena. Vai lá pros cotidianas, como diz Denise. Ah, cotidianas. Cotidianas. Gente, cotidianas hoje tá bacana. Sônia Braga na Marvel, acho digno. É, crossover de Supergirl e The Flash, olha só. Priminhos juntos, eu falo de novo, de Supergirl e Super-Homem. Tá. Transporter vai acabar. Amém. Renovada. Major Crimes também. Corre riscos de acabar, viu? Castle, Sleep Hollow e muito mais. Ouçam, perdão, para vocês saberem quais mais vão acabar. Alien, tem novidade sobre Telona com Alien, tem novidade sobre Telona também com Os Homens de Preto, e J-Lo em uma série, também tem mais o que, gente? Mundo de Shonda Land, né? Shonda Rhimes, escutem aí. Oi, gente, mais um Cotidianas da Drix com vocês aqui. Bom, a gente começa com o thriller suíço. O canal SVT vai começar, não é SBT não, tá, gente? Não tô falando de Silvio Santos, é SVT. Vai começar as filmagens de Before We Die, uma minissérie com 10 episódios. Um thriller que gira em torno de Hannah, que é a atriz Mary Richardson, uma detetive da polícia de Estocolmo, membro de uma unidade que luta contra o crime organizado. A vida de Hannah passa por momentos difíceis. Seu filho foi condenado a 2 anos de prisão por posse de drogas. Como foi ela quem denunciou o carinha, ele decide romper sua relação com a mãe. Clássico, né? No trabalho, seu colega e amante foi sequestrado. Tentando localizá-lo, ela precisa assumir o caso que ele investigava em torno de uma gangue formada por motociclistas, ao mesmo tempo em que se vê forçada a proteger o informante infiltrado na gangue. As filmagens tiveram início esta semana na Suécia e devem se estender até julho de 2016. A estreia está prevista para o primeiro semestre de 2017, ainda tem um tempo aí. Sônia Braga, vocês já devem ter lido em algum lugar, mas para quem não sabe, entra no universo Marvel na Netflix, onde será Luke Cage, né? cujo personagem principal, interpretado por Mike Coulter, que fez The Good Wife, foi apresentado em Jessica Jones. A Marvel anunciou que Sônia Braga acaba de se juntar ao elenco da nova produção como a mãe de Claire Temple, personagem de Rosario Dawson em Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage. Luke Cage em produção da Marvel com a ABC Studios para a Netflix e deve estrear em 2016. Encontro possível, gente. Pois é, mais um crossover. Fora o The Flash e Arrow, que eu já falei por aqui, deve rolar aí um crossover de Supergirl e The Flash. Segundo o site Blending Cool, fontes confiáveis confirmaram o possível episódio que aconteceria por meados de maio, lá nos Estados Unidos, caso a CBS decida encomendar uma temporada completa para Supergirl, que ainda não aconteceu, gente. Mesmo sendo de canais diferentes, The Flash da CW e Supergirl, ambas são produções da Warner Bros., que já cogita esse episódio especial desde o começo. Ele giraria em torno de uma história dos quadrinhos da Supergirl intitulado New Krypton, onde 100 mil kryptonianos invadem a Terra depois que Brainiac os liberta de Kandor. Vamos esperar, né? Os primos juntinhos ainda falando aí de Supergirl. De acordo com o TV Line, o herói participará da série da prima, mas com um twist. Em um recente casting call, foi requerida a participação de um garoto de 13 anos com características de protagonista para interpretar Kal-El. É isso mesmo. O Superboy estará em Supergirl em um capítulo que terá um flashback da trama. Okay? Ele aparecerá no 13º episódio, que irá ao ar em 2016. Lembrando que a série é exibida por aqui toda quarta, às 22h30, na Warner Channel. Tomara Deus, eu vou explicar o quê. A francesa Transporter, The Series, é uma adaptação para a TV do filme Carga Explosiva. É uma merda. Eu não entendo porque isso ainda está no ar, gente. Bom, trata-se, para quem não conhece, trata-se de uma produção independente exibida por canais internacionais, como RTL na Alemanha, M6 França, HBO Canadá, TNT Estados Unidos, Spike Reino Unido, Max e Max Prime Brasil, entre outros. Com duas temporadas, um total de 24 episódios produzidos, a série já pode ter sido cancelada. Amém, tomara Deus. Não falei que eu ia explicar? A informação foi divulgada pelo produtor Frank Spotnitz, em entrevista ao site Digital Spy da Inglaterra. Na entrevista, Spotnitz disse que não acredita que seja produzida uma terceira temporada da série, visto que a segunda sofreu uma queda de audiência da França. Jura? Ou, embora tenha tido uma boa performance no Canadá. Porra! Nada, não tem mais nada para se ver no Canadá, gente. Nos Estados Unidos, a temporada registrou média de 910 mil telespectadores, com 0,21% entre o público-alvo ao vivo. Números um pouco abaixo da primeira temporada, que foi de 1 milhão de telespectadores. Transporters e séries acompanham as aventuras de Frank Martin, um ex-soldado que opera uma empresa de transportes realizando diversos negócios legais e ilegais. Ou seja, a série é uma droga. É daquelas séries que você tira, que foi sucesso, todo mundo viu, o Carga Explosiva, se não foi pelo filme, que realmente não tinha nada demais, mas pelo protagonista, que eu não lembro do nome dele agora, que é um lindo, foi transformado em série. Cara, a série é muito ruim, cara. É muito. Eu não entendo como é que conseguiu ainda ter 24 episódios produzidos. Bom, tomara a Deus que seja cortada logo. Já vamos para a renovada. A atriz Karen Giovanni, intérprete da detetive Amy Sykes, anunciou em sua página oficial do Twitter que o canal TNT encomendou a quinta temporada de Major Crimes, spin-off de The Closer. O canal ainda não confirmou a informação. O número de episódios encomendados também ainda não foi divulgado. Os produtores estavam, até há pouco tempo, renegociando com a TNT os termos do novo licenciamento da série, como o número de episódios que seriam produzidos, etc., já para a quinta temporada. Tá? Criada por James Duff, a série acompanha os trabalhos da capitã Sharon Ryder, líder de uma divisão que investiga crimes em LA. Ainda exibindo a quarta temporada, composta de 23 episódios, a série vem registrando a média de 3,73 milhões de telespectadores, com 0,54% entre o público-alvo ao vivo. Então, parece que está legal, né? No Brasil, Major Crimes está na grade do canal TNT Séries. O que corre risco? Gente, aquela coisa que para quem é fã, né, já fica, meu Deus, estou correndo risco de perder. Nesta semana, semana passada, o TV Line publicou uma lista com 8 séries que eles consideram que estejam correndo risco de cancelamento. São elas: Castle, Sleep Hollow, Ryan, True Detective, The Left Lovers, The Vampire Diaries, The Originals e Person of Interest. Olha só, eu pesquisei o site Minha Série, de onde eu tirei essa informação, e tem uma listagem lá de acordo com as pesquisas deles, né? Eu torço para que eles não estejam tão certos assim. Vamos lá? Para eles, já estão mortas, mas não foram canceladas oficialmente, né? Não, mas para eles não, essas realmente eu até comentei com vocês, tá? Minority Report, Truth Be Told e Blood and Oil. Péssimas as três. Aí vem as minhas dúvidas. Certamente serão canceladas CSI Cyber, Crazy Ex-Girlfriend. Mais chances de serem canceladas do que renovadas: The Mistress of Laura, Hawaii Five-O, Code Black. Não imagino Code Black sendo cancelada. Nashville, também na listagem deles. Aí 50% de serem canceladas ou renovadas, tá? Elementary, The Good Wife, NCIS Los Angeles, Madam Secretary, Two Broke Girls, Harold's Reborn, eu também acho que essa aí vai embora, The Grinder, Grand Theft, Scream Queens. Scream Queens, eu acho que devia estar na listagem de já foi, porque coisa ruim. Continuamos com Bones, The Last Man of Heart, Jane the Virgin, Last Man Standing e The Muppets. The Muppets eu acho também inacreditável que seja cancelada, mas enfim. Essa é a listagem da opinião do site, certo? E também eles não sabem, eles não têm isso, foi uma opinião, ok? Vamos ver. Vamos continuar. Falando de Alien, o diretor Ridley Scott confirmou que está planejando mais 2 sequências de Prometheus após Alien Covenant, mostrando os eventos que levam ao Alien original de 79. Alien Covenant e as 2 sequências seguintes serão histórias de origem que respondem às questões centrais sobre o mistério dos aliens, de onde vieram e por quê. É uma história muito complexa, é uma evolução do que eu fiz no primeiro Prometheus, disse o diretor em uma entrevista em Sydney, na Austrália. Prometheus 1 nasceu da minha frustração com Alien de 79, que eu só fiz um porque normalmente não faço sequências. Fiquei espantado que no terceiro filme ninguém se pergunta por que o Alien, quem o fez e por quê. Perguntas muito básicas. Então eu trouxe essa noção em Prometheus 1, que começa a indicar a criação e origem disso, disse Scott. Em Alien Covenant, com destino a um planeta remoto do outro lado da galáxia, a tripulação da nave descobre que eles acreditam ser um paraíso inexplorado, mas que é, na verdade, um mundo perigoso e sombrio, cujo único habitante é o sintético David, sobrevivente da expedição condenada Prometheus. Além de Michael Fassbender, Alien Covenant tem confirmado o nome de Naomi Rapace no elenco, que volta a interpretar a cientista Elizabeth Shaw. E a gente segue na linha com Homens de Preto, pois é. Em entrevista à BBC News Beat, a produtora Laurie MacDonald revelou que no próximo filme da série Homens de Preto vai contar com uma protagonista feminina. Laurie e seu marido, também produtor da franquia, Walter Parks, comentaram os planos de um reboot que, apesar de Will Smith estar inicialmente fora do projeto, existe a possibilidade de uma participação do astro. O casal de produtores comentou: nós vemos os 3 filmes, os 3 primeiros filmes, em retrospecto, como uma trilogia. tentamos contar uma história sobre esses dois personagens e esse relacionamento. Parece bobo, porque é uma simples comédia de ficção científica. Mas quando você trabalha com isso, você tenta encontrar alguma espécie de tema como base. Agora nós estamos pensando em uma reinvenção, mas é um mundo maravilhoso para o qual retornar. Vale lembrar que outras produções estão seguindo a tendência de reboots com protagonistas femininas, que se inicia com o novo Ghostbusters, previsto para ano que vem, tá, gente? Além disso, surgiram rumores sobre um crossover do universo de Homens de Preto com Anjos da Lei, mas o projeto pode não ter ido adiante. Vamos esperar. Eu não sei se eu já falei para você, mas J.Lo vai protagonizar uma série aí de TV. A série acompanha a Harley Santos, que é a Lopes, uma mãe solteira, carismática e engenhosa detetive no centro de uma equipe de investigadores de Brooklyn, bastante unida e liderada pelo enigmático tenente Matt Wozniak, que é Ray Liotta. Wozniak muitas vezes leva sua equipe a agir fora dos limites da lei para proteger seus interesses e sua zona eleitoral. Mas quando um grande trabalho legal aparece, Harley é capturada pelo FBI e colocada contra sua própria equipe. Transformada em informante, Harley luta para proteger sua família do trabalho, ao mesmo tempo em que quer evitar a prisão para permanecer com sua filha. Shades of Blue é o nome da série, estreia dia 7 de janeiro pela NBC. Vamos ver quando é que chega no Brasil. Bom, Agent X, ou Agent X, como vocês queiram, é uma série que é uma merda. Não sei quando chega ao Brasil. Mas, deixa eu falar rapidamente. Na história, após a morte do marido, um candidato ao Senado, Natalie McBee, Sharon Stone, decide concorrer em seu lugar. Rapidamente, ela consegue construir uma bem-sucedida carreira na política, o que a leva a se tornar a primeira vice-presidente mulher nos Estados Unidos. Bom, ela assume o cargo... É apresentada pelo presidente Eckhart a Malcolm Miller, seu novo chefe de equipe, com quem ela passa a trabalhar em uma operação secreta. Ou seja, Natalie, ela vira uma guardiã do país, certo? E trabalha com um cara que simplesmente responde com o nome Agente X. É uma droga. Eu me recuso a falar mais qualquer coisa sobre isso, gente. É uma droga, tá? E vamos terminar por aqui com Shonda Land. Pois é, Shonda Rhimes está expandindo seu império na TV americana e quem não gosta dela, que não ouça mais Cotidianas Adrix, porque eu sou apaixonada por essa mulher, eu quero ser ela quando crescer, na outra encarnação, claro, porque eu já tô velha. Shonda Rhimes está expandindo completamente, gente. A criadora de sucessos Grey's Anatomy Scandal e How to Get Away with Murder vai lançar mais uma série pelo canal ABC, The Catch. A nova trama seguirá o investigador de fraudes que está pertinho de ser desmascarado pela própria noiva. A trama será estrelada por Mirelle Enos, que interpretou Sarah Linden na série The Killing, no mesmo canal. The Catch promete ser uma nova série de suspense, né? Ser centrada na forte e bem-sucedida Alice Martin, uma investigadora de fraudes. Enquanto resolve seus casos, ela está determinada a encontrar o noivo antes que isso arruine sua carreira. Todas as séries anteriores de Shonda foram renovadas para uma nova temporada, inclusive Grey's Anatomy, que vai para o seu 12º ano. Enfim, a mulher é show de bola. Gente, por hoje é só e foi muito cheiro. Namastê, que assim seja. Axé, porque a gente cerca por todos os lados. E até semana que vem. Denise, Mix Oi, da TV, voltando a ser ao vivo, olha que coisa chique. Mix da TV de volta, mas cada dia mais magro, não como a dona, porque, né? Mas a gente tá miúdo hoje, super rapidinho. Dezembro tá difícil, né? Tá difícil. Porque tá todo mundo de férias, né, gente? Porque somos todos seres humanos. Vamos Sim. falar rapidinho, gente. O TCM vai exibir show do Roxette live em Sydney. Ele vai exibir... Isso, dia 9 de dezembro, às 11 horas, o show que o Roxette fez em Sydney em 92. O show resgata a grande noite australiana de Join the Joyride, tour que levou o Roxette a percorrer o mundo entre 91 e 92 com seu melhor cardápio musical. Um sucesso atrás do outro. A gente vai poder acompanhar refrões com palmas e assobios, né? Que nem o pessoal do show lá. E vai tocar nosso coração, porque eles fazem parte, né? De boa parte da nossa vida e as músicas fazem parte. Lance um olhar profundo e perigoso e aproveite a viagem. Noite de Joyride. Reprise dia 10, às 22 horas, no TTM. Muito bom. Adorei. Pois é. Também. Camila gravou pra mim semana passada um pouquinho, a gente falando que ia ter um documentário sobre o Papa. E no History Channel, de novo, vai ter agora o especial A Máfia e o Vaticano. No sábado, dia 12 de dezembro, às 22 horas, o History Channel vai exibir o especial A Máfia e o Vaticano. Missas são celebradas nos esconderijos da máfia e famílias que estão longe de serem santas controlam os festivais católicos. Por décadas, uma instituição cuja santidade da vida é tudo está intrinsecamente ligada a uma organização cuja atividade do dia a dia é a morte. O que é oferecido no altar? O sangue dos inocentes. Vamos assistir, dia 12 de dezembro, 22 horas. Eu sabia, babado. Eu sabia, gente. Eu tinha essa coisa da TV. Ah, meu Deus. Algo me dizia isso, né, Dê? Algo me dizia. Ai, Jesus. Pois é. Gente, o Turner decidiu lutar para livrar o Tomcast das cotas de conteúdo nacional, alegando a descaracterização do canal, a programadora argumentou que não existem desenhos clássicos brasileiros disponíveis no mercado e a exibição de conteúdo recente não é perfil do canal. Resta saber como isso terminará. É, né, gente? Esse negócio de ser obrigado, não sei até que ponto também é... Pois é. Não é, porque nem é canal legal. Que não tem nada a ver mesmo. Bom, mas os destaques da programação. No dia 1º de dezembro, o canal irá comemorar seu aniversário. Serão exibidos os melhores episódios de Pokémon, Looney Tunes, Johnny Bravo e muitos outros. Vão ter ainda os especiais Garfield, Vai pra Hollywood, às 7 horas, o episódio de aniversário dos Flintstones e os Jetsons vão comemorar o aniversário de Jerry. O canal ainda irá exibir o Aprendiz de Papai Noel no dia 14 de dezembro, às 15 horas. O Bom Velhinho está prestes a se aposentar e seus ajudantes deverão encontrar o candidato ideal para substituí-lo. É aí que encontra o Nicholas, um jovem que deverá aprender todos os truques mágicos de Papai Noel. Descer pela chaminé, conduzir o trenó, entregar os presentes e muito mais. Enfim, acompanhar aí a programação de dezembro, né? Que vai ter muita coisa temática. Posso fazer uma fofoca? Eu vou adorar. Aliás, deixa você acabar o seu mix antes, depois eu faço a fofoca. Tá bom. Já tá acabando, é último. É, e o TTM vai exibir o especial Star Wars, o Lado Fã. É, no dia 19 de dezembro, a partir das 13 horas, o especial Star Wars e o Lado Fã vai ser exibido no TTM. Então serão exibidos os documentários Star Wars, o Legado Revelado, às 13 horas. A Ciência de Star Wars, o Homem e a Máquina, às 14h50. A Ciência de Star Wars, Guerra, Armamento e a Força, às 16 horas. E o Império dos Sonhos, a história da trilogia Star Wars, às 17h10. Os fãs aí não podem perder. E os fãs de Star Wars são mega aplicados. Eu só tenho um aviso. Eu tenho um aviso que eu vi por em algum lugar e adorei esse aviso e eu quero replicá-lo aqui. É, eu já tenho o meu coisa comprado para o primeiro dia. Ai, meu Deus, ó. Né, que é em dezembro. Ó os fãs de Star Wars aparecendo. É, o quê? Eu tenho caneca, eu tenho tudo que você possa imaginar. Olha, eu não sei onde você mora, entendeu, ouvinte? Não sei quem você é, mas se você me der um spoiler que seja, eu vou te achar. E eu vou te matar. Meu Deus do céu, que medo. Com o meu sabre de luz. Só, porque eu tenho um sabre de luz. Só isso que eu te aviso. Pode continuar. Ouvinte, calma. Viu? Não, não. É apenas um delírio, um devaneio. Não, não é um devaneio, é uma verdade. Eu não sei quem não, você ameaça é, mas eu te ouvindo. Agora, até Star Wars teve polêmica também com o negócio de racismo, né? Esse povo não tem o que fazer, não? Não, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Star Wars gente, Star Wars. Ó, dá licença, vocês não entendem o que é Star Wars. Quem não entende. Não, tô falando de vocês duas, não, viu, amigas? Não, mas eu realmente não entendo, porque eu não sou fã, assim. Eu também tô por fora. Devo confessar. Quem não entende, não entende. É uma coisa, sabe? Enfim. Continuem. Tá. Não, acabou. Mila, você queria fazer uma fofoca? Quero fazer a fofoca, gente. É, Maju e Bonner, tá rolando um sentimento, é? Porque agora ele resolveu bancar ela na cobertura de uma conferência do clima em Paris e gerou desconforto nos bastidores da Globo, que babado. Você jura? Juro! Bancada por William Bonner, a escalação de Maria Júlia Coutinho para cobrir a conferência do clima em Paris gerou desconforto. O principal argumento dos descontentes é que Maju é uma especialista em previsão do tempo, não em meio ambiente, tema do qual tratará a cúpula que reunirá os principais chefes de estados, entre ele Barack Obama, que ganhou ainda mais atenção depois dos ataques terroristas do último dia 3. Com a abertura na segunda-feira, ou seja, ontem, terá como tema principal o objetivo traçar um acordo internacional pela redução da emissão de gases. Pois é, diz que a chiadeira nos corredores da Globo foi grande, mas que o Bonner bancou a Maju pra ir pra lá. Eu acho que, na verdade, é um argumento pequeno, entendeu? Pra rebaixar a moça. Eu acho que o William Bonner é muito inteligente, sabe no que ele deve investir. Acho que ela é uma menina que tem... Ele sabe, ele vê que ela tem uma menina que tem um futuro, que tem... Sim, um, acho ela maravilhosa. Sabe, que é competente no que faz. E é muito fácil restringir a pessoa, ela do tempo, ela não pode fazer mais nada. Ela pode, e eu acho muito bacana ele bancar isso, sabe? É muito, muito pequeno. Ah, eles estão tendo um caso, eles estão tendo... E com certeza, muita gente já deve ter levantado isso. Ah, com certeza. É pouco, entendeu? Já ouvi tantas coisas sobre isso. É ínfimo em relação... Eu acho que ele é um cara muito inteligente. Ele sabe no que ele, o que ele banca, ele sabe no que ele sabe, se envolve. E eu gostei muito, achei bacana. Acho que não tem que restringir profissional nenhum, não. É isso aí que Denise falou. Ponto. Assina embaixo. É, acho ridículo esse olho grosso das pessoas. Enfim. Infelizmente, vários meios rolam e o nosso meio assim, de jornalismo é pior ainda, né? É o povinho que tem ego, gente. Aí, porque não tem outra pessoa que é especialista em clima e meio ambiente lá. Ninguém, gente. Repórter, que é repórter, a gente que fez o jornalismo, sabe? A gente fala de tudo a hora que tiver que falar, entendeu? A gente tem que saber de tudo um pouco, não tem pra onde Exatamente. Correr. Então, cala a boca todo mundo. Ele bancou bem bancado. Acho bacana e vou acompanhar e tomara que dê certo, porque eu torço muito por ela. Ela acha ela profissional e tanto. Amém. Amém. Também gosto dela. Vamos por dentro com a Loura. Com a Adriana Leão, Drixie Zimon, vamos ouvir. Sobre Além do Tempo, Totalmente Demais e a Regra do Jogo. As três novelas. Fechou o trio da Globo. Vamos ouvir. Oi, gente, mais um Por Dentro com a Loura, com a Adriana Leão. Tudo bom, Oi, Leão? Tudo bom, galerinha de casa. Drix, como vai? Tudo bem também. Vamos às novidades de Leão, sempre por dentro das coisitas. Vamos lá. Minha regra do jogo, o mistério, né, em torno do sequestro de Kiki, que é Débora Evelyn, a esposa de Romero, vai começar a ser desvendado. Romero vai desconfiar de um endereço que semanalmente recebe compras de supermercado enviadas pela facção. Uhum. E aí ele vai dar plantão lá na porta, ficar aguardando para ver se descobre alguma coisa. Uhum. E aí ele vai ficar em choque quando vê a ex-mulher entrando lá com uma menina. E aí ele vai colocar ela contra a parede e ela vai acabar apontando uma arma e trancando ele no quarto, né? É, e a situação vai ficar mais intrigante quando Zé Maria surgir lá. E aí Kiki vai chamar ele de amor e a menina vai chamá-lo de pai. Meu Deus! Essa novela é muito misteriosa, né, Drix? Não. E tipo, é um tal de... Cara, tá enrolando, hein? Tá enrolando. É, você vai descobrindo coisas e não sabe... Que fim vai dar, né? Gente, tá parecendo aquele livro 100 Anos de Solidão. Pra quem leu, sabe o que eu falo. Eu li aquele livro e ficava com um caderninho do lado, anotando, porque era tanta gente que entrava e eu tinha verdade. Que anotar. Nossa, vai. Ah, então, tudo indica, né, que Kiki, dada como morta após ser vítima de um sequestro que ocorreu há 15 anos, formou nova família com o pai de Juliano. Isso a gente também não sabe se é verdade, né? Como tem tanto segredo essa novela. É. O capítulo, né, previsto para ir ao ar dia 10, terminará com Romero trancafiado em um quarto da casa dela, em um local com acústica, sem janela, preparado justamente para ser um cativeiro. Meu Deus. Ah. E aí, por meio de um furo na parede, ele verá Kiki falando no telefone. E aí, quando ela abre a porta, dizendo que vai abrir, quando ela abre a porta, a criança vai correr e pular no colo de Zé Maria, gritando papai. E aí, antes disso, o público também vai descobrir que Romero foi um dos responsáveis pelo sequestro de sua ex-mulher. Vai passar um flashback que vai mostrar como foi o casamento deles. E aí, outro flashback vai mostrar Romero conversando com o tio. Em seguida vai acontecer esse capítulo que eu falei aqui agora. Sim. E ela vai dizer, na verdade, ela vai dizer que formou outra família longe dele, após descobrir que ele era um bandido, né? Sim. Gente, que louco, né? Que louco. É, eu acredito, Drix, que pode não ser filha de... Não sei, né? Eu acho que foi fingimento. Pode ser filha de Romero. Não? Será? Não sei. Eu não sei. A idade também não tem, né? Eu não sei, cara. Romero já tem tanta mulher, né? É toia que tá ficando chatoia. É, né? É, eu não gosto dessa novela. É, já tá ficando chato. Já tá ficando uma coisa já... Tá, surreal, né? A gente tem que saber que toda novela é um pouco, mas... Já tá embolando, né? Tá embolando, né, gente? Tá botando muita história e vai acabar se perdendo no meio do caminho aí, ou se já não estiver perdida. É, com certeza, né? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Vamos para onde, Leão? Além do tempo, a queridinha do momento. Ah, sim. Liv e Felipe, eles vão transar no casarão que moravam na vida passada. Eles terão a primeira transa da nova encarnação nos próximos capítulos, né? E o cenário escolhido será o casarão do século XIX, onde eles moravam na vida passada, em que ela era empregada de Vitória e ele, o conde. Aí a relação entre Felipe e Melissa se tornará cada vez mais insustentável e após uma briga, ele vai sair, pegar Lívia e aí eles vão para as ruínas em Campo Belo. Os dois vão trocar beijos apaixonados, né? E a cena terá flashes da vida passada, como de costume, né? Sim. E aí, ela vai ficar um pouco hesitante, mas depois ela vai ficar envolvida pelos carinhos, pelos beijos e as declarações de amor. Detalhe aqui. Felipe, beija melhor. Felipe, tá? Já beijou bem melhor. Império. Tá, Império, você tava beijando melhor. Né, Drix? Né? Não tá beijando bem, não, viu? Tá beijando feio. Vai, continua. Não tá dando no couro, não. Vai. Pois é. E aí, na cena seguinte, os dois aparecerão durante o almoço, fazendo planos para o futuro. Enquanto Felipe terá que enfrentar a chantagem emocional de Melissa, né, que usará o filho e a gravidez para tentar segurá-lo, Lívia vai terminar com Pedro. E acredita que ele vai estar conformado com a decisão. Mas será um truque, né? Porque ele é ciumento, a gente sabe. Sim. E aí ele vai bolar um plano para recuperar o relacionamento com Lívia. Agora vai começar, de fato, as maldades dele, né? Não. E tomara, porque é bacana ver, né? Não bacana ver as maldades, gente. Calma. É bacana ver. Eu posso odiar a pessoa, o personagem. Eu adoro. Eu acho que os vilões são os mais encantadores. Eu não gosto dos bonzinhos, não. E ele trabalha super bem. Super bem. E ele é muito mais bonito que Felipe, me desculpem aí, mas ele é um gato, cara. Bonito e ele tá fazendo muito bem desde a primeira fase da novela. Vamos. Eu tô na torcida. Claro que ele não vai ficar com ninguém, é claro que ele deve morrer, é claro. Mas tô torcendo para ele e Melissa serem assim aqueles vilões muito bons. Vamos ver. E Melissa vai perder o bebê, só que ela vai continuar escondendo de Felipe. Ela vai manter, vai dizer que tá grávida, não vai dizer que abortou para poder tentar manter seu casamento. E aí, depois de ver ele se aproximar cada vez mais de Lívia, ela vai sofrer um aborto. Só que aí, como eu já falei, ao invés dela contar, ela vai esconder que perdeu, que para ela é o único trunfo, né? Para chantagear ele, para ele continuar casado com ela. E aí ela não vai desistir de infernizar a vida do marido. Misericórdia, meu Deus. Não, e vai continuar, né, cara? E vamos falar que Paola Oliveira, né? Paola Oliveira, ela está ótima de vilã. Ótima, ela é, né? Ela é maravilhosa. De vilã, ela é incrível. De boazinha, ela é chata. Agora, eu acho que ela ainda consegue ser boa como mocinha. Não, ela é boa atriz em qualquer situação. Não, em qualquer situação. Mas assim, é porque eu gosto das vilãs, entende? Eu gosto dos vilões. Normalmente os vilões fazem mais sucesso. Né? São mais encantadores, né? São, sei lá, enfim. Não é que sejamos pessoas más. É, só que são mais encantadores. E Paola tá demais, gente. Eu sou apaixonada por Melissa e Pedro. E gostaria muito que eles fizessem parzinho, assim, de vamos botar pra ferrar com todo mundo, sabe como é que é? Vamos ver até onde vai. Tem novidade totalmente demais, querida? Tem, querida. Falem. E aí, totalmente demais, o clima entre Elisa e Arthur vai esquentar nos próximos capítulos. Meu Deus. A novela vai repetir, vai aproveitar a repetição do romance entre um galã e uma nifeta, né? Para alfinetar verdades secretas. Ah, mentira. Que teve como tema central Angel e Alex, né? Ah, mentira. Já começou, né? Ah, mentira. Você é ótima. Ah, não tô acreditando, Leão. Tô acreditando. Tá gostando... Por que não tá acreditando? Você tá gostando ou não? Não, Leão. Tô achando ridículo. Ridículo. Eu acho que vai só se... Vai se basear. Mas, assim, não vai ser a mesma coisa. Até porque o horário também não permite, né? Não vai ter aquele mesmo encanto, aquelas mesmas cenas de sexo como foi Verdades Secretas. Não, claro, mas assim, sabe? Ah, gente, nada a ver, não... Enfim, vá, continue. Nas próximas sequências, né? Elisa vai aceitar morar na casa de Arthur e fazer uma preparação intensiva para o concurso Garota Totalmente Demais. Eles ficarão cada vez mais próximos e em uma das noites o clima vai esquentar quando os dois assistirem a um filme. E aí a garota e o dono da agência ficarão confusos por se sentirem atraídos um pelo outro e tentarão disfarçar. E a empregada dele, Aparecida, vai ver a cena toda. Ah, meu Deus. E aí a paixão deles dois deve começar a florar logo em breve. E aí a garota terá que enfrentar o ciúme de Carolina e o conflito entre apostar na relação com seu príncipe encantado, que é ele, ou voltar para os braços do seu primeiro amor, que é Jonatas. Oh, tadinho do cachorro lambão. Ah, eu gostava tanto do cachorro lambão, gente. Talvez até no final eles fiquem juntos, mas eu acho que eles vão botar para ela se envolver realmente com Arthur. Eu acho assim surreal, sabe? Desculpa, mas eu acho surreal. Esse conto de fadas que a gente falou aqui na estreia. Que a gente falou na estreia, né? Eu acho assim surreal. E falando na boa, eu tô começando agora sim a gostar de Totalmente Demais. Parece que Juliana Paes, graças a Deus, largou um pouco o Diabo Veste Prada. Agora ela está pegando o gancho da história. Fábio Assunção também está pegando o gancho da história. Os dois estão muito bem. Eu gosto dessa novela. Oi? Eu gosto da novela. Os dois estão muito bem. Rui Barbosa, para mim, está muito... Desde o começo eu venho falando isso com você, né? Eu acho que precisava mesmo sair daquela coisinha de garota rica, garota rica, garota rica. Ela vem e muito comportada, muito, né? Bem, muito bem. E assim, Samantha Schmutz vem dando show de bola. Acho incrível a participação. Participação não, a personagem dela. Agora, gente, cara, é repetição demais, entende? De história. É pegar uma história que super deu certo pelo horário, pelo contexto, por tudo, né? E fazer uma cópia um pouco não, completamente adocicada, como você bem disse. É, a gente não vai poder ter aquelas cenas de sexo, não que eu queira, gente, ver aquelas cenas de sexo das 7 horas da noite, até porque eu acho que não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver o horário. Não tem nada a ver o horário, não é isso. Mas, assim, todo o intuito de Verdades Secretas foi muito bem elaborado, muito bem planejado, né? Foi todo um enredo. Exatamente, porque a novela já era essa a proposta, Exatamente, né? Foi todo um enredo. E aí você chega e faz isso, gente, com a Carolina lá querendo ter filho, ficando de plantando bananeira, colocando fogo na cama. Entendeu? O tempo que a gente vive hoje, uma mulher dessa inteligente, que conseguiu subir na vida com trabalho, hoje ela é bem-sucedida. Não que uma pessoa bem-sucedida não possa fazer isso, mas é tipo, é como se fosse uma ignorância, né? Mas você viu em um capítulo, eu não vou saber te dizer qual, mas foi semana passada, que alguém da revista, eu acho que é aquele menino, o careca que anda com ela, que falou assim: você sabe que se você perder a aposta para Arthur, você vai perder tudo. E ela falou assim: do que você está falando? Como assim tudo? Você sabe que o apartamento não é seu, é da agência. Perdão, quem paga, né, o aluguel é a agência, você sabe que o carro é da agência, você só vai ter a sua roupa, né, a que você comprou, e só nem os móveis do apartamento são seus. Agora, eu não entendo uma pessoa que provavelmente ganha bem, né, porque é editora-chefe de uma revista. Mas ela não se preocupou, ela não se preocupou com isso. Entendeu? Então ele deixa claro que, na verdade, ela não tem essa grana toda, assim, eu falo. Exato. Ela tem essa grana toda, mas ela não tem posses, vamos dizer assim, né? Ela tem somente uma posição enquanto ela estiver na revista, né? Entendeu? Então, ela, por isso a preocupação dela, né? Eu não sei se vai ser mesmo essa, se vai ser a Rui Barbosa, totalmente demais, não sei. Mas certo é que. Será? Sei, com pode certeza. Ser. Sei. Ela que vai ganhar e vai, pronto, vai ficar rica, ela vai se arrumar melhor, vai ficar bonita. Entendeu? Não sei, porque agora com esse romance aí de dela e Fábio Assunção, pode ser até que vire o jogo, né, Leão? Não sei, dê chance a outra pessoa, não sei, uma pessoa que a gente nem imagine. Agora, eu acho um absurdo, assim, um romance entre eles, assim, ai, absurdo demais, desculpa, gente. Nenhum tipo de preconceito com idade, não se trata disso. Se trata do enredo da novela e querer... Da repetição do enredo de Verdades Secretas e um contexto completamente diferente. Exatamente. Só isso. Eu acho que o Jonathan estava muito legal para ela. É muito mais do mundo. Enfim, e meter o enredo novo, assim, sei lá. Acho que não tem nada a ver. Mas, assim, no sentido de ela conseguir dar uma reviravolta na vida dela, ela vai conseguir ser modelo, ela vai mudar de vida. Então, ela vai acabar indo para um mundo diferente do de Jonas. De Jonathan. Entendeu? Sim, ok. Sabe quem eu pensei até passou pela cabeça? Com quem ela poderia ficar? Por quem ela poderia se encantar nessa festa? A festa que rolou no sábado passado, da apresentação, foi o fotógrafo, que era... Ah, mas ele é podre, aquele cara. Não, mas ele é podre, exatamente, mas ele não é podre não, gente. Vai sair até um texto meu no Feminino Além. falando exatamente sobre isso, né? É quando a perda de um grande amor transforma você. Então, é super interessante. Eu vi no sábado, eu queria ver exatamente esse encontro da família, né? Da menina que morreu, da Sofia, e com ele. E aí eu vi que eles realmente culpam o garoto pela morte, né? Uhum. E ele não foi culpado pela morte, né, da menina. Sim, mas assim, ele hoje se aproveita das mulheres para conseguir chegar onde ele quer. Não, aí é que tá, ele não se aproveita, ele simplesmente, ele veste uma carapuça, Leão, entende? Ele acha que amor não existe mais, entendeu? Ele perdeu o amor dele, acabou, ele quer fazer aquilo ali de a mulher para ele hoje é um objeto sexual. Exatamente. Entende? Não, entendo o seu lado. Mas, assim, ele não é podre, aí é que tá. Essa menina. Ele usar as pessoas, entendeu? Sim, mas pra ele é porque não existe vida depois da morte da garota, entende? Então, é um personagem com uma história muito bacana. Vai vir, a gente já viu a partir de sábado passado, que vai vir à tona essa história, acho que vai ser bem bacana a gente acompanhar. E eu imaginei que ela fosse se interessar, que ela fosse conseguir mudá-lo, entende? Fosse conseguir voltar. Não sei se aparece alguém ainda, com certeza vai aparecer ainda alguém para ele. Não, já apareceu, parece que a assistente, né, da Carolina, aquela, eu não sei o nome, uma loirinha meio louquinha. Sim, sei. Ele já se envolveu com ela. É, parece que é ela, sim. Porque a partir. Foi semana. Ele vai descobrir que está apaixonado por ela? É, porque semana passada ele contou a história. Foi aí que a gente soube da história inteira. Como é que foi o acidente? Nossa, foi lindo, sabe? Ele contando, ele mostrando a cicatriz debaixo do. Porque ele teve um problema com a batida, ele teve um problema no coração e tudo. E ele. Contando que ele perdeu o coração, né? Porque o coração dele era a noiva dele. Então, a gente ali se viu que ele era um homem que ele criou uma carapuça para todo o amor. Ele não queria mais amar, né? Ele realmente ele usa as mulheres porque ele não quer mais amar. Ponto. Então, quem caiu na rede dele, caiu porque quis. Não importa, entendeu? E eu imagino. Oi. O que eu tô falando, beleza, eu entendo. Mas, assim, o que eu tô falando é que, tipo, essa menina assistente, eu não lembro o nome dela agora. É, também não. Ele se aproximou dela porque sabia que ela era assistente de Carolina. Então, ele foi lá no trabalho dela, deixou o cartão dele na mesa de Carolina. Sim, sabe? Sim. Não, isso eu sei. Não, isso eu sei, não, mas... com a mulher e querer só sexo e no outro dia não rolar mais nada, beleza. Outra coisa, você sabendo que aquela pessoa é algo que possa te levar para algum lugar e você vai, se envolve com aquela pessoa só para você conseguir o que quer. É diferente, eu não, acho. Não, com certeza. Mas aí agora parece que o formato da história mudou, entendeu? Parece que ela conseguiu achar uma brecha. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, para não sair do esquema da Rui Barbosa, eu pensei que fosse isso que fosse acontecer. Não sabia que ela ia se envolver romanticamente com o Fábio Assunção. Não curti. Uhum. Vamos ver. Mas isso já foi falado desde o início, quando a gente começou a falar de Totalmente Demais. A gente já tinha falado aqui que ia ser o triângulo amoroso, né? Me perdi. Ela, Fábio Assunção e Jonatas. Me perdi completamente. Eu não gostei, nega. Não gostei. Agora que você me relembrou, eu agora peguei o pé da coisa, não gostei. Vamos ver como é que vai fazer, até porque eu acredito que Arthur não seja o mau caráter que Alex foi, né? Ele não encontrou a mulher certa ainda para ele ter uma família e tal. Tanto assim que ele não tem aquela coisa, aquela aproximação com a filha dele, e a filha dele é meio rebelde por conta disso. Porque ela acha que o pai não gosta dela. Mas assim, aí ele conheceu a Lisa, talvez eles realmente se apaixonem e ele mude também, né? Ele perceba que ele pode encontrar alguém para formar uma família, que ele vai realmente se apaixonar. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Amém. Tomara que tome vergonha, mas não poderia tomar vergonha com outra pessoa? Ah, gente. né? Curti não, curti não. Enfim, vamos, né? Ver. Por hoje, amiguinhos, é só. Leão, muito obrigada. Obrigada a você, viu? Um beijo. Um beijo e até a próxima semana com mais. Até a próxima. Venha pra Bahia comer cuscuz. Vou comer o seu cuscuz, Leão. Beijo, galera. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, Pix. Tchau, tchau. Beijo. Mas que situação a Globo tem embrasada, hein, Brasil? Tá uma bosta. Desculpa informar. Não, aí, é... Esse trio aí tá um saco. Se até além do tempo vocês já desistiram, imagine do resto, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus, gente. Volta pra vida passada. Eu tô pegando amor, gente. Eu tô pegando amor com totalmente mais. Quem diria, hein? Nada. Eu tô começando a pegar amor. Amor não. Amor é uma palavra muito forte. Eu tô começando a pegar um certo carinho. Um certo afeto, sabe? Um certo... Até cachorro latiu. Cachorro ficou impressionado. Tamanho amor. Não, gente, vai realmente, né? As três novelas da Globo estão demais, né? Sério, nunca demais. Né? Vamos. Assim, além do tempo, eu ainda tenho um carinho maior também, mas... Eu assisto também, porque eu apeguei, assim... É, como eu disse outra vez. Né? Sabe o que eu tô achando de Além do Tempo? Tá ficando muito clichê, não tá não? Essa história de golpe da barriga, não sei o quê. Tipo, já vimos isso tantas vezes, né? É, aquela coisa de... são irmãs... Como é que são irmãs, entendeu? É. Por que são irmãs? Então, que segredo é esse? E que o filho não é do pai? Por quê? Sabe, né... E essa coisa de golpe de barriga já deu, né, gente? Pelo amor de Deus. É, vamos inventar menos. Estamos em pleno século XXI, né, Brasil? Pelo amor de Deus, gente. Golpe da barriga. Todo mundo sabe que hoje em dia a gente é que se dá mal se der golpe da barriga. Que esses homens fogem logo. Não prende homem nenhum. Mas esse menino prende, né? Porque ele tem uma cara de retardado mental. É, porque ele já falou que não vai ficar com ninguém, não. Com ela, só por causa do filho, não. Eu já li. Não sei, viu? Já, tem as dúvidas. Logo. Tá dando spoiler. Vai ficar. Spoiler, Adriana, eu me perdoe. Mas já li que não vai ficar, não. Que ele falou que independente de filho, ele não vai ficar com ela, entendeu? É, vamos ver, né? Ah, e que por causa de dois irmãos bonzinhos, eu já tô com raiva. Eu já quero que Nita fique com o médico mesmo. Aquela cara dele maravilhosa. É, gente, totalmente demais, tá começando, então, né, não sei, pode ser que ainda se salve, mas não sei. Agora, a regra do jogo, realmente, eu já desisti, tá? Já deu, gente, já deu. Regra do jogo já deu, já foi. Eu realmente. Eu já só gosto realmente de minha mãe, e fora isso... Eu amo a sua mãe na propaganda das Havaianas, preciso confessar que ele é a cara dela. É a melhor, né? 37, ai, que fofo. Ai, a cara dela, aquilo. Né? Tudo de bom. Mas, assim, fora minha mãe, a regra do jogo tá difícil. E fora Cauã, que vem dando um showzinho de bola dele ali, tá difícil, viu? Tá segurando. Toia virou chatoia. Ai. Tá complicado. Mas entendeu? Eu vou ser... Cara, não... Ai, meu Deus, pronto. Eu já sei. Eu já sei. Eu tenho um quê de mãe de Ná? Eu já sei que ela vai falar. Eu disse que ela era insuportável. Não, agora que ela tá ficando. Ela já estava desde o início insuportável. Naquele negócio de, ai, eu tô confusa. Ai, todo mundo me traiu. Ai, eu sou uma vítima. Ah, me poupe, chatice, danada. Voltem no podcast aí, desde o início, vocês já ouviram que eu falei que a mulher é insuportável, continua e tá pior. Não, não, a novela toda agora tá insuportável, né? Eu não consigo mais assistir, realmente. Não, porque, na verdade, ela tá enrolando, né? A novela tá enrolando muito, tipo, não é enrolando. Mas exatamente. Não é enrolando na coisa de enrolar o público, não. Ela está muito cheia de dando círculos, né? É, sabe, você entra numa coisa, sai em outra, ué, mas não era aquilo, não, agora é outra coisa. Você se perdeu naquele capítulo, sabe? Gente, é, Globo, vocês não são Shonda Rhimes, não adianta, né? Gente, e eu tô ouvindo as chamadas. O Romero não era bom, agora ele é mal, ele não era mal, agora ele é bom. Ai, bom, a gente não sabe. O que sei que lá, é isso, é uma tá coisa falando, dúbia, né? É dúbia ainda. Que é uma das coisas que a galera reclamou da novela, né? Que a novela é muito confusa, e é muito confusa mesmo, não... Aí você tem uma hora que você desiste de acompanhar o raciocínio, entendeu? E, ai, chega, não dá mais pra mim. É, tem uma hora que não dá, assim. Não é porque ninguém é burro, mas é porque não tem coerência, às vezes. Não tem coerência, nenhum, sabe? Dá uma preguiça, né, gente? Preguiça. Dá, total. Que vem o velho Chico aí pra ver o que vai ser, né? Não é sério. Ai, tô com medo. Enfim. Tô com medo do velho Chico. Ai, eu também. Vai ser o rei do gado moderno, gente. Eu tô com medo, você sabe. Cruz. Eu tenho medo do velho Chico. É. Vamos ver, né? Jesus coroado. Eu até imagino a novela que era pra ser das seis. Porque esse nome de novela das seis, gente. Era pra ser das seis mesmo. Era pra ser das seis, uma novela dessa. Não tem nada a ver com a novela. Pra botar essa novela pra de noite vai ser engraçado. Foi confessado que era pra ser das seis. É o desespero batendo. É, agora vem a novela das 11 com Bruna Marquezine, não é isso? Ah! De novo, não! Pelo amor de Deus! É, não, a novela das 11 vem com Bruna Marquezine, eu não sei o nome, ela falou, mas eu esqueci. Eu não sei o nome, agora eu só quero que ela pare de falar Piracanjuba. Minha expectativa agora tá toda em cima da série, né? Ligações Perigosas, parece que vai ser bom. É, não sei. Celton Mello, Patrícia Pilar, bom, já tem meu respeito, vamos ver aí. Oxe, também tem meu respeito, tinha meu respeito Fernanda Montenegro e Glória Pires, né? Tinha meu respeito Alexandre Nero e não, tinha meu respeito João Emanuel Carneiro, decepção total. Sabe, então assim, por respeito, minha filha, a coisa acabou. Mas pelo menos série eles têm errado menos, vai. Novela que tá uma desgraça. Caramba, tá difícil, viu? Gente, todo mundo coloca a TV a cabo, não vou falar nome aqui porque a gente não ganha pra isso, mas todo mundo coloca a TV a cabo, vamos ver série que tá mais legal. É, mais legal, ver qualquer outra coisa do que essas novelas aí. Ela não ia fazer propaganda, mas acabou fazendo do Cotidianas, né, gente, que ninguém é besta. Mas é, né, claro. Foi no Cotidianas, que ela tá lá contando tudo sobre as séries, ela não é boba, né? Você é tão ridícula, Denise, com tão ridícula. Mas eu vou nessa. Não precisa nem pedir, eu vou. Porque, gente, eu tô chegando numa fase. Gente, eu voltava da escola, tudo que eu queria era assistir televisão. Eu voltava da faculdade. Eu tô numa fase que agora eu tô voltando do trabalho e fico de televisão desligado. Eu vou pro computador, porque não tem nada. É verdade, daqui a pouco você vai chegar na casa de repouso. Quando tá naquele repeteco, a televisão vai estar chegando. Eu não acredito. É sério. Ai, ai. Então eu acho que você deve realmente aderir às séries como eu, assim, tipo, adere, amiga, adere. É isso, gente. Acabou o nosso podcast por hoje. Fomos rápidas e sucintas. Um beijo, até semana que vem que eu volto, que eu não vou cair jamais. Meninas, beijo. Beijo. Até semana que vem, povo. Tchau.